Desde a época dos escravos, nosso povo vem sendo massacrado. A desvantagem é histórica, mais de 500 anos sendo explorados. Nenhum dinheiro pagará o sangue derramado. Por aqui, a formação X4, afrodescendentes, soldado na luta, sobrevivente, sobrevivente. A magia dos toca-discos, na mão dos sete filhos, tá nativa. Formação. Um por um, quatro por quatro, formação. X4. Um por um, quatro por quatro, com tambor carregado. Um por um, quatro por quatro, segue a trilha do barraco. Um por um, quatro por quatro, atitude ao compasso. Sobrenó, formação X4 tá nativa. O que você me diz? Faço parte da maior torcida do país. Coração sem rubro negro, leva o Vasco ao desespero. É como é, guerra avisada, mó entendido. Eu fico onde emanece, não pode rolar dó na correria. Da nação, sou da maioria. É como São Paulo no avião. A grande massa faz o seu papel. O hip hop é uma vitrine. É uma vitrine para todos os manos, fora do crime. O crime não define. Não, não, não. As palavras são ditas, eu vim desabafar e mandar a rima. Eu vou dizer, em todo lugar que eu vou, o mundão tá muita treta. Quero mais ficar na paz, que mal do bom na seda. O que define é ser consciente. O rap, o break, o grafite, o skate. Só levando as palavras de ponta a ponta. Descendente de zumbi, aqui se encontra. Pilantragem, a falsidade, sai de reto. Aí é o interior, o rap certo. Darem um grito suicida. Só passando os obstáculos na vida. O rock slide no corrimão. Na transição eu vou de front. Rodas do ar na ladeira de asfalto. O mundo roda como um vinil. O povo aos quatro manos pra todo o Brasil. É chegar nisso que eu queria. O movimento que revela os talentos da periferia. O hip hop é forte assim. Não é como o bicho da mídia que logo chega o fim. É mais que o ensino, mais que uma válvula de escape. É a periferia tendo acesso à cultura. Eu assino embaixo da escritura. Da escritura, da escritura, da escritura. Aqui X4 mandando recado aos aliados. Chega, fica e chapa. X4 mandando recado aos aliados. Som pra conscientizar. Aqui X4 mandando recado aos aliados. Segue a trilha do barraco. Formação X4 mandando recado aos aliados. Atitude ao compasso. Se os discos têm seus riscos, com sete minutos é assim. Mano Pita, maestro Beethoven, enfim. É que não deixa orquestra parar. É só vinil e um par de MK. Pra você ver. Vou que vou, sangue bom, mano, eu. O Brasil, a mídia, governo, tudo que você já viu. Não podemos ficar de braços cruzados. Com muita rima, eu metralho em cima do compasso. Seguindo a revolução, da luta eu tô de pé com microfone, mas com muita munição. Viva, viva, a sociedade alternativa. Vejo minha cultura doido indo pro buraco através da mídia. O amor, não traz mudança. O pornográfico, o pornográfico. Ei, pagodeiro, valorize o seu pandeiro. Samba vem do morro, morra a consciência, não há decadência. Minha voz bate em todos os cantos. Ali está, atrás dos toca-discos, sangue bom, sete pinos. X4 mandando recado aos aliados. Chega, fica e chapa. São X4 mandando recado aos aliados. Só pra conscientizar. Aqui X4 mandando recado aos aliados. A trilha sonora do mato. Formação X4 mandando recado aos aliados. Atitude ao compasso. É um recado aos aliados. Informação. Um recado aos aliados. Pras irmãs e pros irmãos. Um recado aos aliados. Determinação. Um recado aos aliados. Autovalorização. Um recado aos aliados. É um recado aos aliados. A nossa luta não um vai ser em vão. Aos aliados. É um recado aos aliados.